Nos conte, bom pastor, bom pastor, bom pastor, nos conte que cantou o anjo naquele dia de Natal. Nos conte que cantou o anjo naquele dia de Natal. Oh, escutem, criancinhas tão felizes, criancinhas, lhes conto que cantou o anjo naquele dia de Natal. Não temais, hoje o Senhor nasceu neste dia de Natal. Oh, nos conte, bom pastor, bom pastor, bom pastor, que cantou o coro de anjos naquele dia de Natal. O que cantou coro de anjos naquele dia de Natal? Oh, escutem, criancinhas tão felizes, criancinhas, o que cantou coro de anjos naquele dia de Natal? Glória a Deus nas alturas, paz de boa vontade. Oh, escutem, tem criancinhas tão felizes, criancinhas, que cantou coro de anjos naquele dia de Natal. Glória a Deus nas alturas, paz de boa vontade.